sozinho. Seu tranca-rua é o dono do meu caminho. E quando o sol aqui não mais brilha, a pessoa a quem ele se dirige é você. Isso. E, portanto, isso está dentro do trabalho, está dentro do propósito que foi colocado, mas a mensagem e todo o esforço que ele está fazendo é para comunicar com você. Olha que coisa linda. Então, você precisa estar presente. Boa. Não é só o Jefferson Viscardi do Diálogos com os Espíritos, é o Jefferson Viscardi, o amigo desse amigo de todas as horas. É o Jefferson Viscardi consciência. É o Jefferson Viscardi que está fazendo uma obra na vida para as vidas. Na verdade, essa é a introdução que ele quer. Que seja compreendido que você é um ser humano a quem ele quer muito bem, como ele quer bem a todos os seres humanos. Até por ele ser uma força de incentivo à evolução humana, em especial a evolução sua. Graças a Deus. De você, Jefferson Viscardi. É o seu amigo, o agendador dos seus encontros e desencontros nessa encarnação. Uhum. Que, por vários motivos, aceitou e assimilou o nome simbólico de Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, numa roupagem bastante popular de Umbanda, embora ele sirva sempre de forma eclética a toda e qualquer forma de manifestação de espiritualidade e não de religiosidade. Ele aceitou e concordou em se manifestar nessa mensagem com o nome simbólico Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, justamente pelo eclético que significa sete caminhos, que é um todo. Que é, na verdade, caminhando para todas as direções e encontrando a espiritualidade em tudo, principalmente no seu dia a dia. Porque espiritualidade de momento não é a espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira está em cada momento em que você, Jefferson Viscardi, caminha na rua, tilitando de frio, debaixo de uma temperatura bastante baixa, onde os seus pensamentos e sentimentos te levam a pensar, a sentir, se realmente é por esse caminho que a sua consciência se expande realmente. É naquele momento onde um gato deita sobre o seu abdômen e olha dentro dos seus olhos, te passando a mensagem de segurança e paz de um amigo que sequer você sabia que existia, mas que está ali a cada dia, a cada momento, a cada segundo dessa existência, como um pirilampo clareando aos poucos os passos que tem que ser dado nesse caminho, que ele mesmo disse que é um caminho que você vai conhecendo conforme você caminha. É um grande amigo do senhor Tiriri, embora nessa hierarquia, nessa trama energética, cada um tem a sua posição e a sua liderança. Tiriri não é um trabalhador que goste de chefia. Ele trabalha com liderança. E, portanto, toda a sua trama de guardiões, são líderes dentro das suas funções. Nem o astral, né? Essa é a mensagem que esse amigo veio trazer hoje, aos 12 de novembro, num momento especial, muito especial, energético, pois um portal angélico foi aberto e a transição continua. Onde não só você, Jefferson Viscardi, mas toda a humanidade está tendo uma oportunidade de assumir a sua própria divindade, sua própria consciência e viver o dia a dia com espiritualidade realmente, colocando no lavar de os pratos, no enxugar de um talher a própria consciência, estando presente para si mesmo numa obra ímpar, que é viver. Nessa personalidade, você só terá esta vida, usando a personalidade Jefferson Viscardi, essa individualidade luz, que é você, Jefferson Viscardi. Viverá somente uma vez. Aproveite bem o trajeto dessa experiência. Use para tornar essa obra mais luminosa e faça do seu dia a dia mais luz, a diferença que você quer ver no mundo, em si, para si e expandindo para todos que estejam em contato, sejam eles encarnados ou desencarnados, sejam eles amigos ou não, compreensivos ou não, entendedores ou não. Veja bem, você poderia ter ido a muitos outros lugares, escutado muitas outras coisas, praticado muitas outras técnicas antes de vir aqui. Nesse momento especial de um contato, talvez até banal, para aquele que caminha com você desde antes da sua entrada nessa nova personalidade. Aquele que estava no princípio também estará lá, no reencontro do último dia dessa experiência carnal, que você, Jefferson Viscardi, espírito eterno, indestrutível e imortal, vai em algum momento encerrar. É o amigo que estava no começo e é o amigo que estará lá, no encerrar e no fechar das cortinas dessa comédia divertida e agradável, tanto para você, quanto para quem esteve presente na sua obra. É uma alegria muito grande que esse amigo vem trazendo, pela oportunidade do contato, que foi tentado várias vezes através de vários gatos. Não foi só um dos gatos que passaram pela sua vida, que olharam nos seus olhos e te passaram a sensação de que alguém confia plenamente em você. A mensagem do senhor Tranca-Ruas, das Sete Encruzilhadas, tem esse propósito, que você saiba, que você sinta, que você é muito especial para quem é especial na vida eterna, no mundo espiritual. Todo ser humano, e seja ele qualquer um, é especial para si mesmo e especial para aqueles que caminham junto na mesma jornada. Por isso o nome de guardião, por isso o nome daquele que guarda os seus caminhos é sete encruzilhadas. Não é apenas Tiriri que fica 360 graus à volta do seu aparelho. Também tranca ruas, caminha ao seu lado. Por sete caminhos especiais, trazendo ou retirando dos seus caminhos o que deve vir e o que deve partir. Quantas e quantas vezes foi necessário o afastamento de alguns para o aprendizado de cada um? Quantas e quantas vezes você teve que dar um até breve e caminhar nessa jornada, sem saber se haveria realmente alguma porta no final do corredor, apenas caminhando, e lá no fundo da sua alma sabendo, sentindo que há um guardador da sua agenda pessoal de encontros e desencontros na sua vida. Esse é o seu amigo, que hoje, através da energia de um grande e dourado portal, resolveu conversar comigo e pediu que, se era possível, passar essa mensagem para você, Jefferson Viscardi, e para você, que também poderia estar em qualquer outro lugar, escutando qualquer outro diálogo, praticando qualquer outra técnica, mas está aqui, sentado diante de uma tela de computador, ouvindo a mensagem de um amigo para o outro amigo. É também com você que o seu tranca-ruas das sete encruzilhadas deseja falar, mas ele pediu que seja realmente você, com a mente vazia, sem expectativa, sem preconceitos, para poder absorver o diálogo que ele decidiu ter com o amigo Jefferson Viscardi. Mas com a totalidade desse amigo, não só com a mente, com o intelecto, mas principalmente com o todo que forma essa consciência. E também o seu todo que forma a sua consciência. Portanto, procure evitar qualquer limitador de velocidade, qualquer coisa que te distraia daquilo que está sendo falado. Desliga o telefone celular. Esteja presente para você nesse momento. Porque toda iluminação espiritual, toda iluminação mental, toda iluminação emocional, ela começa pelo seu corpo, pelo seu estar presente em você mesmo. Portanto, a partir do próximo segundo, não só as palavras, mas também a energia, a imensa energia que esse guardião carrega em si, desse trono misterioso, vai começar a alcançar a cada um que esteja presente para si mesmo. A cada um que esteja atento a si mesmo, enquanto ouve essa nossa conversa. Vai ficar impregnado neste diálogo, essa energia, para que em qualquer momento em que seja ativado esse contato, essa energia flua, emane e acolha cada um daqueles que for ouvir, seja em que horário for, seja em que local for, essa energia vai envolver plenamente aqueles que se permitam estar presentes a essa conversa. Não é apenas uma conversa entre dois amigos, mas uma conversa entre todos, absolutamente todos, os amigos da luz, aqueles que estão realmente dispostos a trabalhar na evolução, na sua evolução, com a sua força, com a sua capacidade, pisando no chão, com os pés firmes, consciente de que você é totalmente responsável. E responsável não tem nada a ver com culpa. Tem a ver com a capacidade de resposta que você tem a cada circunstância da sua vida. É assim. Nós vamos começar essa conversa, onde o Senhor Guardião tranca-ruas das sete encruzilhadas, totalmente conectado ao seu amigo, totalmente ligado no emocional do seu amigo, atento e operante, vai estar aqui passando essa mensagem e eu tenho a felicidade de servir ponte para esse contato. Graças a Deus. Eu espero que cada um possa sorver desta conversa o melhor. Sim, Jefferson Viscardi. Então, Mãe Ângela, muito obrigado por fazer esse intermédio. Às vezes as pessoas que estão ouvindo vão se perguntar, tá, mas como que isso vai funcionar? Ela vai incorporar? Não vai incorporar? Como que é? Todos já conhecem o mecanismo da canalização. Todos já percebem que há também outras formas de contato telepático, porque sensitivos carregam vários dons. E um deles chama-se telepatia. E ocorre que, ao se conectar a uma energia, necessariamente não é preciso que se incorpore, deixe ser no próprio corpo. Aí existe a capacidade chamada vidência, no tempo e no espaço. E a vidência também é companheira dessa forma de telepatia, onde um espírito pode passar a mensagem, ditando a mensagem. Vários e vários sensitivos já têm experienciado em forma de ditados, de conversas que chegam à mente e não tinham antes sido pensadas, conhecimentos que chegam repetidamente e de forma muito clara. Isso chama-se telepatia. Não só de encarnado para encarnado, mas principalmente e muito mais facilmente, de espírito para espírito, do encarnado e do desencarnado. Ficou clara como é a forma que vai ser utilizado nesse diálogo? Sim. A pessoa que se apresenta e criou uma forma, plasmou uma forma para ser reconhecido, É um homem bastante alto, de quase, eu acredito que deve ter quase 2 metros, ele é muito alto. A pele é realmente bastante morena, olhos negros, de uma profundidade e de um brilho extremamente jovial, mas muito acolhedor. É o olhar de quem parece conhecer profundamente a alma humana, sem preguiças. A vestimenta é parecida com aquela roupa de árabe, onde há o turbante que cobre assim, uma parte do rosto. Ele segura na mão uma espada curva, como essas de que a gente vê nos filmes de Aladdin. E sorri. Um sorriso calmo, porém muito alegre pela oportunidade. Sem tronos, sem soberbas. Apenas sendo, 1 minuto de cada vez, da forma que ele realmente é, numa roupagem que traduz mistério, sabedoria, força. Mas principalmente paz. Um verdadeiro guerreiro pela paz. A paz no coração, a paz nas emoções, a paz interior. É muito importante na vida daquele que caminha nessa jornada terrena. As pessoas buscam muito coisas externas, esquecem que a paz é interior. E dessa paz interior, tudo, tudo melhora. Ao perder a paz, se perde quase que tudo. E eu acho que é bem por isso que ele tomou uma roupagem assim. Daquele que caminha no deserto com a confiança de que no mais profundo deserto sempre vai se encontrar água, oásis e paz. Claro. Ele está pedindo que não fiquem com expectativas demais, de fenômenos demais. Porque já basta o fenômeno da vida estar acontecendo para ser grandioso. Só de você estar aqui ouvindo já é uma grandeza. Jefferson Viscardi. Na graça de Deus. Ele disse que você não está aqui para se focalizar nas suas expectativas. Você está aqui simplesmente para focalizar naquilo que ele tem a te dizer. Claro que sim. Então, mesmo que hajam rótulos, esqueça-os. Os rótulos só servem para distrair o mundo, no mundo. Mais importante do que qualquer rótulo é você. O você que está encarnado nessa jornada e que provavelmente não sabia que tem tantos amigos, que mesmo não estando na mesma dimensão o tempo todo, estão sempre ligados a você. Por isso a roupa de nômade, por poder caminhar por várias dimensões e nem sempre estando ali tão presente ao seu lado quanto o seu tiriri, mas sempre ligado a você na jornada, no caminho e na tarefa que é para ser cumprida. Palavras dos seus tranca-ruas das sete encruzilhadas. Ele está sorrindo e dizendo: sim, você é uma pessoa diferente a cada minuto. E é assim que deve ser. As pessoas mudam a cada minuto, porque a cada minuto é um aprendizado. A cada minuto é uma vibração. Tem tudo de coerência quando você se aceita como ser mutante, como um ser que pode estar em várias vibrações ao mesmo tempo. Ele perguntou se você já percebeu isso. Que é possível estar em várias vibrações ao mesmo tempo. Ah, acredito que não. Eu sempre acreditei que é possível você estar numa vibração a cada momento, mesmo que seja um curto espaço de tempo, mas daí troca o segundo, aí pode trocar a vibração, mas você só consegue estar numa vibração a cada momento. Observe seu corpo. Sintam. Porque o que ele diz é o seguinte: você e você e você estão sempre, e eu também, que estou fazendo a ponte, eu também sou um eu, um ser humano como qualquer outro. Segundo o senhor. Das sete encruzilhadas, o senhor tranca-ruas das sete encruzilhadas. Estamos em várias vibrações ao mesmo tempo, embora estejamos conscientes apenas de uma. O nosso consciente não abrange tudo. A sua postura corporal indica uma vibração, a sua postura emocional está em outra vibração. A sua postura consciente também está em outra vibração. É disso que ele está falando. O estar Entendi. presente para si mesmo é você juntar todas essas formas do seu ser consciente. Com o seu inconsciente. Una. Una o seu corpo e una todos os seus corpos. E aí sim, você pode dizer que estará todas as vibrações no ritmo só. Mas a verdade da vida é que as pessoas vivem no consciente algumas coisas. E nos seus planos mais inconscientes, outras coisas e outras vibrações. E esse é o motivo de tantas dificuldades na vida. Porque enquanto o seu consciente vibra de uma forma, o seu inconsciente muitas vezes está vibrando diferente. E a sua força maior está no seu inconsciente. Então é preciso que se torne consciente do seu inconsciente e aceite que você, às vezes. E ele começou a rir e disse: não só às vezes. Está muito mergulhado em emoções do passado, que você sequer toma consciência delas, mas elas estão presentes através das sensações do seu corpo. Querer separar o corpo do espírito é uma das falhas no caminho evolutivo. É preciso estar atento, porque o corpo carrega em si uma sabedoria de demonstrar o que se passa no seu mundo inconsciente. E através da atenção dada, você pode melhorar essas vibrações. e deixar, muitas vezes, de cair em campos de negativismo, de sentimento, tentando clarear os pensamentos, mas o sentimento empacando, não conseguindo seguir aquela mesma positividade. É aí que se forma a encruzilhada. E é aí exatamente onde Exu trabalha. Ele perguntou agora, ficou claro? Você compreendeu? Sim. É nessa faixa que o senhor tranca ruas das sete encruzilhadas. Trabalha trancando aquilo que ainda não pode ser trabalhado. Destrancando aquilo que deve ser trabalhado. Abrindo caminhos para que a sua consciência possa se expandir, evoluir e trabalhar para que as vibrações sejam unificadas. Esse é o trabalho do guardião. De um guardião tranca ruas das sete encruzilhadas. Não é nas encruzilhadas da rua, não é nas encruzilhadas do cemitério, não é nas encruzilhadas materiais, mas nas energéticas, nas suas energias, no seu ser. É um apoio sempre constante em benefício da sua evolução. Sem sofrimento diante da dor. Porque a dor, com certeza, é algo que talvez não possa ser evitado. Mas o sofrimento sempre e sempre é opcional. Hoje, Jefferson Viscardi, você compreende bem isso. Falo para todo mundo. E por quê? Porque o senhor deve inspirar. Em que a sua consciência e as suas vibrações deram espaço a que o seu guardião, não o preferido, mas o sempre atuante, tranca-ruas, pudesse passar junto com você muitos momentos. E nesses momentos, embora você pensasse que talvez fosse um monólogo, estava acontecendo um diálogo. Claro, claro. Ele está dizendo dúvida, lógica e razão demais sempre impedirão que você receba de você aquilo que é seu. A mente intelectual é excelente, mas a visão, a sensação, a percepção espiritual, ela vai muito além disso. Ele disse que você não precisa acreditar em ninguém. Muito menos nele. Porque a crença às vezes enfraquece. Polui a mente, polui o sentimento. Porque é preciso ter muito grande coragem para viver sem convicções, sem rótulos. É preciso coragem porque sem crenças as pessoas sentem que não tem apoio para as ações, né? Isso, eles para as ações. Não há assim uma ideia preconcebida daquilo que você pode fazer, daquilo que você pode pensar, daquilo que você pode esperar. Porém, sem a fantasia da crença, o que requer uma grande coragem, você só pode depender da sua própria inteligência para se sentir seguro. O paradoxo de Exu é que dúvida e fé são os dois lados de uma mesma moeda, que é você. Num nível muito, muito, muito profundo, a sua maior dúvida vai sempre te carregar para a sua maior fé. E cada vez que um conhecimento for bem alicerçado, um conhecimento de fé, a sua maior fé vai te carregar para alguma nova dúvida. Essa é uma mensagem de o senhor Tranca-Ruas, das Sete Encruzilhadas, para Jefferson Viscardi. Não o Jefferson Viscardi, personalidade, mas o Jefferson Viscardi, espírito eterno nessa jornada temporária na Terra. Ele disse que não é preciso que você tenha fé. É preciso que você tenha confiança. Porque confiança é uma energia, uma habilidade para levar todo e qualquer ensinamento para a vida prática. Colocar na prática faz com que essa confiança tem alicerce, tem a razão. A fé e a razão nem sempre caminham juntas, porque há fé cega. Dificilmente há confiança cega. Como, por exemplo, se o seu Tranca-Rua disse que o sol nasce no leste, você pode comprovar isso acordando mais cedo amanhã e observando. Você pode ver por si próprio, você pode experimentar. E ao experimentar, vai ganhar mais confiança. E vai ter certeza absoluta. Portanto, com isso ele quer dizer o seguinte: confie, mas não se prenda a crenças. Tenha a sua experiência pessoal. Tenha sempre confiança. Necessariamente não é preciso que você tenha. A fé que muitos apregoam e não colocam em prática. Integre em sua vida e veja se funciona ou não. Porque você já sabe que para saber se uma maçã é gostosa, você não tem que acreditar ou duvidar. Basta você agir e dar uma mordida na maçã. Ele perguntou, você entendeu, meu amigo? Entendi. Entendi sim. Ô, mãe Ângela, me dá só um minuto, porque alguém bateu aqui na porta. Deixa eu atender, um momento só. Fala pra ele. Salve, salve. Pronto. Vieram deixar uma carta pro vizinho, cara. Graças a Deus. São os limitadores de velocidade, como disse o senhor Tranca. Ruas. Ah. Uma forma de limitar a velocidade com que estava a comunicação. Agora deu quebra. É, eu perdi um pouco da sintonia. Graças a Deus. Então agora preciso guardar um pouquinho para sintonizar melhor, né? Isso. Vou beber um copo de água e já retorno. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Notou como funciona o que ele disse? Uhum. Das várias vibrações? Aham. Uhum. Sim. É, interferências acontecem justamente por isso. Então, o carteiro que nunca faz isso veio entregar. É que aqui eu não, também não moro aqui, né? Mas e o pessoal saiu, mas o carteiro veio entregar. O cachorro tava lá latindo, era um rato. Agora o ratinho saiu e queria comer o rato. Viu bem? É exemplificando na prática o que o seu Tranca-Ruas tinha comentado sobre a questão das várias vibrações ao mesmo tempo. Muita mesmo. É uma coisa que um guardião da terra faz com muita habilidade. Uhum. Demonstrar na prática. Por isso a gente pode confiar realmente nos nossos guardiões. Não só ter fé, mas principalmente confiar. Era do que ele estava dizendo. Uhum. Sobre a confiança. Uhum. A confiança na vida, ela acaba unificando as vibrações. E essa limpeza interior que deve acontecer todos os dias, todos os momentos, é fundamental para que as nossas vibrações estejam sempre harmonizadas, pelo menos. A qualidade maior de um guardião como esse é trazer para a prática da sua vida essas experiências que vêm a confirmar algumas das suas confianças. Claro. Uau. Não precisa realmente de muito equilíbrio e autocontrole para executar um trabalho desse por tanto tempo, né? Exatamente. Portanto, é uma força bastante fria. Fria em termos de tranquilidade, de confiança, de certeza daquilo que faz. E um amigo para todas as horas, todos os minutos e todos os segundos dessa jornada. Trazendo para sua existência a experiência prática dos seus aprendizados e das suas recordações. É muito importante que fique claro que todo e qualquer médium, ele é falível. E como disse um outro tranca-ruas, cada um tem os seus 5 minutos de fama. E qual o propósito e qual a intenção é mais importante do que realmente essa banalidade? Muitas e muitas vezes, o propósito de um médium, a intenção dele é servir. Não pela fama, mas pela convicção. E tranca as ruas, todos eles sabem muito bem a diferença que faz a diferença. Por isso eu aceitei vir conversar com você sobre esse assunto. E aceitei também servir de ponte para esse comunicado do senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Que garanto, parece realmente ser mais abrangente do que ele está deixando parecer. Novamente, ele pede Jefferson Viscardi a presença de todos os seus corpos no seu corpo. É, né? Tá percebendo, né? Já veio gente bater aqui de novo. Tá. E os meus corpos já estavam um para cada lado. Estavam todos dissociados. Ele fala tão engraçado. Dissociou tudo. É, não, é o que eu tava pensando. No cachorro, tava pensando aí fora, tá falando, o que que eu faço, velho? Peraí. Um minuto, vou ver o que que estão pedindo. Peraí. Na graça de Deus. Daí eu vou reassociar meus corpos novamente. Na graça de Deus. Um minuto. Yes, hello. Oh, you're number nine then. Yeah, they left your package here. What was the name again? What was the name? Joyce. This one. Joyce. There we go. Lovely. Yeah, thank you very much. Would you close the gate? Oh, wait, the little gate there. Oh, okay. Yeah, lovely. Thanks. Então, eu achei engraçado também aquela hora que ele falou assim, vamos desligar o celular, não sei o quê. E eu tava bem com o celular na mão. Dando demonstração a você da presença dele, porque ele não está aqui. Não tá incorporado, né? Não, não está. Ele está transmitindo através do tranca-ruas. Meu amigo, do Tranca-Ruas, guardião da nossa porteira, do guardião Tranca-Ruas, que me dá a honra de estar sempre comigo no trabalho. É muito interessante essa forma de comunicação, onde um guardião comunica ao outro a mensagem para ser passada, enquanto se mantém na guarda do protegido dele, do amigo de sempre. E observando esses pequenos detalhes e colocando na mensagem de forma coerente, de forma abrangente, dicas, né, de que está participante ali com o um amigo. Então, basicamente, ele tá aqui comigo, passando telepaticamente pro seu Exu que tá aí do seu lado e você passando pra mim. Exatamente. Exatamente. Caramba. Tá, vamos lá. Já reassociei todos os meus corpos. Ele disse que ainda não. Deus assim queira. Que continue assim, né? Nossa senhora. Pronto, mas então, pois não. É, voltando, sem expectativas, num contato um pouco diferente do costumeiro, saindo dos rótulos, deixando apenas ser, estando presente para si mesmo, eu presente em mim, você presente em você. Vamos voltar a permitir que a energia desse mistério sagrado, dessa energia guardião da Terra, volte a nos envolver para a gente continuar passando alguns detalhes da comunicação que está acontecendo. Claro, está muito interessante, porque para mim também é uma novidade esse tipo de contato. Estou plenamente consciente. É, não estou com sintomas nenhum de incorporação, mas é como se o pensamento tivesse ligado alguma coisa com o Tranca-Ruas, meu amigo, que está ligado com o seu Tranca-Ruas, seu amigo. Uhum. Uau. Ele está começando a envolver você novamente na energia dele, uhum, que é muito tranquila. É até interessante. Na verdade, não tem nem sentimento assim que a gente diz, não, estou emocionado, estou assim, eu estou atado. Não tem emoções assim. Uhum. É como se nós estivéssemos ambos numa esfera flutuando. Os dois. Uhum. É muito interessante o bem-estar de não ter expectativa nenhuma. Mas ter confiança total naquilo que nós fazemos. Não é mais uma questão de mera fé. É uma questão de confiança. Que é algo realmente, como ele disse, bem acima de crenças. Ele acaba de fazer contato de novo e disse o seguinte: as maneiras pelas quais se expressa e se expressaram outros Tranca-Ruas podem até ser diferentes, mas a mensagem é a mesma. Às vezes, por um motivo ou outro, as pessoas perdem a mensagem, porque se apegam demais às personalidades, principalmente dos médiums, e não às mensagens que estão sendo passadas. E é essa exatamente a causa que gera os fanatismos, as guerras religiosas, as guerras interiores e exteriores, por se prender às aparências e não à mensagem. E, na verdade, todos, absolutamente todos, não só os Tranca-Ruas, trouxeram a mesma mensagem, que a essência de tudo é a confiança. E cada um, da sua forma, se esforçou para que, acima das crenças, surgisse o êxtase, de estar bem consigo mesmo, de se aceitar da forma que está. E através mesmo das palavras, conduzir a cada um a estar mais pleno. Parar de buscar o êxtase nas coisas mundanas, nas coisas materiais, em nomes, em formas, em rótulos dados. E receber a mensagem. É muito interessante a simplicidade com que um guardião consegue trabalhar as energias à volta do protegido dele, fazendo manifestar as várias nuances das vibrações que esse protegido carrega, de forma a poder trabalhar nessa transformação, nessa alquimia de transmutação e harmonização energética. É isso que o Sr. Tranca-Ruas está demonstrando através dessa conversa, desse ditado que ele está fazendo comigo. Um tranca-ruas recebendo o ditado do outro, passando e ditando para mim, para que eu possa te contar a experiência. Claro. E... pode falar. Ele fez uma brincadeira, que ele disse que o ego do buscador não pode servir de anteparo para a espiritualidade. O que é o ego do buscador? É a pessoa que fica satisfeita em fazer cursos, em fazer palestras, em ouvir vários diálogos, mas não coloca em prática nada. E se satisfaz em apenas dizer que é um buscador. É como disse ele, é como se fosse o amortecedor de um carro, que funciona para impedir que esse veículo se machuque durante o trajeto. O ego do buscador funciona da mesma forma, tentando protegê-lo de si mesmo, de encarar as próprias sombras, fazendo um anteparo para que essa pessoa não perceba o quanto de sombra ainda carrega dentro de si. E caminhar no conforto, na linha de conforto o tempo todo, concluindo alegremente que tem sido um buscador a vida toda. Toda busca exige prática. Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, seu amigo, é o executor da sua agenda de encontros e desencontros durante essa jornada. Por isso ele fez esse pequeno comentário sobre o ego do buscador, que não pode mais impedir o contato seu com você mesmo. A honestidade e a verdade é que tem conduzido automaticamente todo esse trabalho. E, portanto, pela força da verdade e da honestidade, cada um que participe dessa conversa vai sentir a energia desse guardião da Terra. Não como um julgador, mas um alertador de que é preciso, nessa transição, estar presente no seu próprio corpo, estar atento à sua própria consciência, a busca da espiritualidade, ela termina quando você encontra o seu êxtase, o seu samadhi, o seu nirvana pessoal, que é estar bem consigo mesmo, se aceitando exatamente como está e fazendo as mudanças necessárias para alcançar o equilíbrio que você é. Estando bem nas pequenas coisas do seu dia a dia, como as brincadeiras que ele proporcionou durante esses momentos e te demonstrou que realmente, quando ele disse que vivemos em várias vibrações ao mesmo tempo, e você colocou a sua verdade diante dele, ele colocou a verdade de vocês dois na prática. Vai vendo só, a casa que da pessoa que me convidou, que convidou o diálogo com os espíritos, né, e está me hospedando aqui na Inglaterra, está numa rua de, e o número da casa é número 7. Viu como ele é realmente o executor da sua agenda? Eu lembrei porque a mocinha que deixaram o pacote para ela é do número 9 ali, daí agora que eu lembrei que aqui é 7. São essas pequenas sincronicidades do dia a dia que vão formando uma grandeza de vida para cada um de nós. Não só para você, Jefferson Viscardi. Todos que estão ouvindo nesse momento a nossa conversa devem estar cientes de que há realmente um guardião responsável pela agenda de encontros e desencontros. E que ele age nessa sincronicidade, pela confiança que tem na sua capacidade de lidar com cada circunstância da vida, chamando para a responsabilidade, repetindo que seu tranca-rua das sete encruzilhadas disse que responsabilidade é a capacidade de resposta a cada momento da vida. É de uma sabedoria profunda e de uma simplicidade tão grande, sem ser simplório, esse guardião que te ampara, te conduz, te protege durante o trajeto da sua evolução, nessa encarnação, nessa jornada que esse espírito eterno, indestrutível e imortal, que assumiu a personalidade de Jefferson Viscardi, aceitou e tem vivido. Esse guardião te conhece pela individualidade, pelo espírito que você é, e não pelas personalidades que você já foi. Então, ele tem um carinho muito especial, sem ser piegas. E não tem a mínima dó de fazer esse tipo de exemplificação para que você compreenda aquilo que ele veio hoje para falar. Ele falou e demonstrou durante nossa conversa algumas coisas que é mais do que fé, vão te conduzir a uma maior confiança para com a vida. Verdade mesmo, cara. Como é que a pessoa não tava lá, mano? E o carteiro normalmente leva de volta. Cachorro latino, louvado seja, o ratinho. Tudo sai da toca. Tudo ao mesmo tempo. É. E foram várias vibrações ao mesmo tempo, vivenciando elas, demonstrando que a mensagem foi exata. E realmente é de quem está sendo dito que é.